amamos, ó Senhor, aos que servem com amor. Febre e os irmãos unidos em Ti, cooperando em Tua luz a fluir, com a graça que nos faz viver em cada ato, em cada fazer. Glória ao Deus que é sábio, eterno em Seu poder. A Ele rendemos louvor. Com fé vamos crer, unidos em amor. O corpo a edificar na luz do Senhor. Vamos nos saudar. Em união, sempre a se saudar.